eu tento esquecer, mas não consigo. Me dê uma chance, fique comigo. Mas o que custa? A gente tenta ter uma linda relação. Sempre amar, tocar em seu rosto. Eu vou abraçar, beijar sua boca e flutuar. E falar bem baixinho em seu ouvido: te amo, fica comigo. O que eu quero de você é um amor de verdade, que me dê respeito e tranquilidade. Superar tudo de bom e ruim para ficar ao seu lado. Enfim, viajar no infinito do teu olhar e mergulhar nos teus lábios para encontrar as mais belas palavras para te conquistar. Você me tocou com seu jeito sensual. Simplesmente minha bela, você é sensacional. Menina, eu estou apaixonado. Não quero sofrer, eu quero ser seu namorado. Menina, eu estou apaixonado. Não quero sofrer, eu quero ser seu namorado. Quantos dias eu fiquei no meio da madrugada pensando em você, você é a minha amada. Você nasceu pra mim, eu nasci para você. Minha cara é metade, é com você que eu vou viver. Se você quiser casar, casaremos amanhã. Você é a minha vida, eu quero paz no coração. Eu nunca vou esquecer desse corpinho sensual. Só você que faz gostoso e levanta o meu astral. Tô chegando de mansinho, invade o meu coração. O cupido me flechou, eu estou muito doidão. Essa música eu fiz em sua homenagem, pra você compreender que eu te amo de verdade. Maroca não espera, vai à luta e corre atrás. Tô ligado que essa mina vai ser feliz demais. Se amar fosse pecado, não seria tão inocente. Apenas querida, eu te amo loucamente. Posso estar até enganado, enganado eu nunca estou. Posso estar pensando errado por esse louco amor. Procuro uma menina que posso definir, mas não sei se sou capaz para resistir. A coisa mais conveniente é sonhar com você, nós dois rolando na cama sentindo aquele prazer. Menina, eu estou apaixonado. Não quero sofrer, eu quero ser seu namorado. Menina, eu estou apaixonado. Não quero sofrer, eu quero ser seu namorado. Calculei sua consciência e a sua compreensão. Eu sei que você não vai me deixar na mão. Todas as vezes que eu sinto sua presença por aqui, meu coração bate tão forte, eu fico feliz. Certamente você é quem eu sempre desejei, sempre estando ao meu lado, fazendo amor com você. Essas doces palavras que eu acabei de cantar, eu fiz de coração só pra te conquistar. Mas infelizmente meu amor chegou ao fim. MC Maroca, mano, Adriano aqui. Menina, eu estou apaixonado. Não quero sofrer, eu quero ser seu namorado. Menina, eu estou apaixonado. Não quero sofrer, eu quero ser seu namorado. Menina, eu estou apaixonado. Não quero sofrer, eu quero ser seu namorado.